Natal do Fronte. Ho, ho, ho, ho, ho. Aqui, o bom velhinho já chega de saco cheio. Ô, criançada chata do caramba. Papai Noel! Oi, amiguinho, vem pra cá, senta no colozinho do Papai Noel, ó, se aconchega aqui com esse bom velhozinho, hein? Ho, ho, ho! Papai Noel, hoje eu quero levar bala, Noel! Levar bala, amiguinho? Não! O amiguinho ainda tem muita vida pela frente, digo... Tá bom, entendi. Você quer levar a balazinha do Papai Noel pra sua casazinha, é isso? É isso sim, Papai Noel, isso mesmo, eu quero bala de laranja. Balazinha de laranja, hein? Laranja! Oh, oh, oh! Pegue aqui o seu laranjazinho, oh, oh, oh! Mais algum pedido, amiguinho? Eu quero um presente bem legal, Papai Noel, bem legal! E que presentezinho bem legal seria esse que você tem em mente, amiguinho? Ah, é um presente bem legal, um pedido bem legal, Papai Noel, assim, cheio de leis, bem legal, só... Eu queria que o senhor duplicasse o efetivo da Polícia Federal aqui na fronteira, Papai Noel! Veja bem, amiguinho, duplicar o efetivozinho da Polícia Federal na fronteira... não dá, eu sou só o Papai Noel, não sou o ministrozinho da justiçazinha, amiguinho. Oh, oh, oh! Mas, por que que você quer isso, amiguinho? Ué? Pra que a polícia faça mais operações, Papai Noel, pra que ninguém roube o dinheiro que era pra minha creche pública, sabe? Pra que a Polícia Federal mande mais político pra cadeia, Noel! Mais político pra cadeia, amiguinho? Mais ainda do que já tem aqui na cidade? Entendi, hein? Oh, oh, oh! Mas olha só, amiguinho, esse pedidozinho que você me fez é muito difícil pra um bom velhozinho só. Ué? Por que, bom velhinho? Por quê? Porque quem define essas coisazinhas, amiguinhos, são os politicozinhos. E você acha mesmo que eles vão querer mais policiaizinhos pra acordá-los de manhãzinha, bem cedinho, pra prendê-los com mandadozinho? Não! E o que que nós vamos fazer então, Papai Noel? Ah, mas isso é com seus papais e as suas mamães, amiguinhos. Vocês aí, hein, mais fácil parar de votar em corruptozinho, porque ao invés de duplicar, é mais fácil cortar o número de corruptos pela metade, né? Vai, ó, pega aqui também o meu pirulitozinho. Oh, oh, oh! Natal do Fronte! Presente? Oh, oh, oh, oh, oh! De volta a qualquer momento!